Olimpo 08, voo local para sobrevoo Feira de Santana, nível 145, aguarde cópia. Presidente, reporte na farol da barra, ajuste do altímetro 014, mais um meu. Prever, manter o nome meu pé, após farol, descer para 500 pés, mais um meu. Mas o seu plano é de voo visual. Minha 3 Uno Uno, livre decolagem pista 10, vento 110 graus, 109. A linha decola, minha 3 Uno Uno. Voo ser visual, Olimpo 08. Vamos coordenar controle e a proa direto para a Feira de Santana. E vou informar para ele que, caso tenha algum tráfego, ele vai separar normalmente. Azul 4207, Livre LF, chama em torre 118, decimal 95. Livre LF, 295, ligado, bom dia, 4207. Papapá, novembro Lima Romeu, reduza para 2209. Reduzindo para 2209, novembro Lima Romeu. Por favor. O senhor, esse voo nosso está bastante atrasado, então foi feito a várias DLAs. E pela última, pelo que a empresa está nos passando, foi 1333 para entrar em vigor. Guarda fácil 4207. Continuo a informar que eu não tenho o seu plano de voo e terei que coordenar com a sala IS para verificar o que aqui aconteceu e o que está acontecendo. No momento estou um pouco congestionado e aguardo. Sem problema, você vai tratar em contato com a empresa também. Se você puder fazer esse contato lá com a sala IS, eu te agradeço. Fico na sua escuta. Obrigado, 2796. 6319. É 311, contato da Cena da Elsa, suba 360. 360 da Elsa, solicita a possibilidade de voar direto Leda? Sou de Leda, mas 311. Obrigado. Trem livre pouso, pista no zero, vento 110 graus, 119. Tá feito, tá bom, livre pouso, para o Sul 42307. Confirme o tipo de aeronave. Após ITAP, serve ITA 366, desça para 2500 pés, ajuste 104, reporte final Whisky. Ok, após ITAP, está autorizado o Whisky, 1014, descendo para 2500. November Lima Romeu, desça para o nível 050. Descendo para o 050, pro ITAP agora. Sou Tango Juliette, Tango Zulu, 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Aracaju em 120, decimal 3. 120, decimal 3, Juliette, Tango Zulu. Azul 4207 no solo aos 41, direito no 21, decimal 1, bom dia. Direita na Fox 211, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, 4207 na Fox, na sua escuta. Papapá, Lima, novembro, Lima Romeu, após o Snape, desça para 2500 pés na proa do serviço 366, reporte final, Snape. Após o Snape, desça para 3000 na proa, da 2500 na proa do serviço 366 e reportar na final do Snape. Desça para 2000. 2500. Afirmativo, 2500, novembro, Lima Romeu. Oceaner 6140, posição 3 para puxa acionamento. Oceaner 6140, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama o próximo táxi. Do táxi, 6140, obrigado. Azul 4207, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, azul 4207. Para 500 pés, ajuste 1014, reporte farol de Itapuã. Economia 42, autorização, Matheus. 1709. Redução para 1709, Romeu. Estabilizado no ILS com a pista à vista, voo 1094. Voo 1094, IBLS, chame torre 11895. 7895, Matheus, voo 1094. Azul 9134, chame centro Recife em 12685, alterna 12545. 12685, poderia continuar a secundária? 12545. 12545, obrigado. 2796, confirma o horário do plano? Possui no sistema um plano já vencido. A princípio, o que tinha sido passado para nós, ele tinha sido tinha passado uma DLA para 1333, que entrar em vigor. 1333, ciente, irei coordenar com a ES na cima de escuta. Vou ver na sua escuta, o 279. check o trem avistado. Livre pouso, pista 10, vento 11, 0 graus, 109. Livre pouso, gol 10, 94, faixa travada. Ter acontecido, ter sido feito o DLA após o horário previsto, e aí o sistema não entende. Ou alguém pode ter aceitado equivocadamente, fora do horário o sistema não atualizou. Só teria que verificar aí com onde é que está o equívoco. Não tem problema, senhor. A gente já está contando com a empresa, está verificando com o CGNA lá também. E qualquer coisa já retorna então. Mantendo a sua escuta, mas se tiver alguma informação atualizada, eu retorno para os senhores. Entende. Obrigado. Nave, pistão 0, novembro Lima Romeu. Opa, novembro Lima Romeu, completo de sinais. Nave, Chime Torre 11895. 11895, obrigado, bom dia. Eu 145. Coordenado com controle, inicialmente decola da pistão 0, curva esquerda, ingressa no corredor forte, inicialmente até 20 milhas, ou liberação antes do controle de Salvador para curvar à esquerda na proa de Feira de Santana. É, sigam as restrições do corredor forte e o controle 119.35, torre 118.95, transponder 2640. Lima Romeu, sabe o bate após o pouso? Aerostar. Aerostar, gente. Correto, chama pronto para trás. Olimpo 08. Para estar com o seu Chanel 6140 com 102, 2 horas da RDC. Índia Alfa, ponto de espera 10. O Chanel 6140. Índia Alfa, ponto de espera 10, 6140. Direito 211. Ponto espera 10, pronto, tem 140, China. Ou chamei 140, mantém o ponto de espera. Mantém 140. Solo Salvador, bom dia, azul 2714, formação novembro, por gentileza coordenar barreiras. Azul 2714, autorizado para barreiras conforme rota do plano de voo, nível 160. Após decolagem, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Controle 119.35, torre 118.95, transponder 5410. Autorizado barreiras, nível 160, decolando dando zero com curva à esquerda, na saída Momo, transição VATAP, controle 1935, torre 1895 e o transponder 5410, azul 2714. Protejamento correto, chama pronto para chamar. Livrou, gol 1094, mantendo alvo. Avistado, livre táxi até posição 10 do pátio 1, gol 1094. 10, pátio 1. Qual a pista que pretende decolar? Sim, então vai decolar da 10 Campinas, autorizado conforme rota do plano de voo, nível 400. Saída da El Leda após Mótila. Controle 119.35, torre 118.95, código transponder 5467. Papa Romeu, Alfa, Alfa, Alfa. Autorizado Campinas, Papa Romeu, Alfa, Alfa. 5400, Raio Lenda, mostra 5467, Santo Mundo, controle 193. Só retificando, Motiva. Motiva. Correto, chame pronto para relacionamento. Chame a torre para o táxi, Olimpo 08. Centralização, por favor, 1642. Confirme quem chamou. Chamador de centralização, por favor, 1642. Voo no 648, autorizado para Maceió, conforme rota do plano de voo. Up Zulu 97, Orágua, pós direto Maceió. Nível de voo 350. Decola da pista 90, curva esquerda. Saída Cuca, transição Caju. Controle 1 no 9,35, torre 1 no 8,95, código transponder 5456. Cruzamento. Positivo, na hora. Após direto, decola da Urmanzera por esquerda na Pouca, Caju, motor de 935, ator 295, transporte 5456, voo 1642. Protegimento correto, chama pronto para acionamento. Muito maravilhoso. Salvador, Papa Romeu, pessoal, Papa Romeu, pode acionar. Azul 2796, solo. Solo na escuta 2796. Qual é o nível para uma pessoa? É, pode aceitar o que está no plano aí, senhor, não tem problema. O princípio para nós seria o 90, mas pode, a gente aceita o que o senhor tem. Ah, na realidade a gente não tinha. Está tentando providenciar aqui. Vai ser 190. Aguarde cópia. Não tem problema, 190, então não aguardo 2796. Salve Salvador, bom dia. Papá, papá, novembro de Mar. Meu livro, destino Aerostar. Para o cruzamento da 1-0? Positivo, se autorizado está presente, prossegue para o cruzamento. Mike Romeu. Sim, está presente, autorizado o cruzamento da final da 1-0. O Mike Romeu Alfa reporta direto o final da IRMA, ajuste no 0-4. Entendeu que está presente, está autorizado direto o cruzamento da final, chama na final da 1-0, chama na final da IRMA o Mike Romeu Alfa. Oxa, 1-1-4-0, decolado ao 5-3, controle 1-1-9-35. 0-3-5, legal. Sinem 1-4-0, bom dia, contato radar, você é da Fuca, subou 3-5-0. Fuca 3-5-0, pode levar. Gelmo, está presente? Está presente, Gelmo, 1-4-0. Gelmo. Pronto, 2796. João Pessoa, autorizado conforme rota do plano, nível 190. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Conde. Controle 1-9-35, torre 1-8-95, transponda 5131. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, procura da Conde. 5131 no transponder, 11435 controle 2796, ponto para o pushback, acionamento, parte 3. Correto, parte 3, coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Cruzado, reportar pronto para o táxi 2796. Salvador, Papa Romeu, pessoal. Papa Romeu, Alfa, Alfa, Alfa, solo, Salvador. Pronto para acionamento, parte 3. Liga chamar, acuse pro táxi. Papá Romeu Alfa Alfa Alfa. POB já tem? Autonomia, alternativa? Alternativa já tem, Ribeirão Preto. Faltaria POB e autonomia. 03, autonomia 4 horas e 30. Gente. Será o plano? É Torre Salvador, Novembro Lima Romeu, ingressando na Lima. Novembro Lima Romeu, prossiga Lima. Mike, até a Quebec, chama na Quebec. Chamar na Quebec, November Lima Romeu. Aguarde. Ah, 08, na escuta? Tá pronto pro cruzamento da 1-0? E pushback, chama pronto pro táxi. Lembra, chama táxi, né, patrões? Papa Romeu, alfa, alfa, alfa, recorte pronto pro táxi. Qual o mesmo local de estacionamento? Carro 45. Gente. Na Quebec, November Lima Romeu. November Lima Romeu, prossegue via Papá, cruza 1-7, nós estacionamos na frequência livre, bom dia. Gente, via Papá, cruzando 1-7, dá conta. Torre 808, até bom dia, chamamos Petrolina. Pista 1-0, via Delta. Na Delta chama solo 1-2-1, décima 1. Fazer o atingimento, vai ficar alto via Delta, Delta chama solo 1-2-1. Gente, o Mike Romeu Alfa, reposta solo controlado, vento no aeródromo 1-0, 0 graus, 8 nós. Controlado. 714, solicita pushback em acionamento. Estou no pátio 3. 1-2-5, decimal 4-5. Olimpo 08, chamou o solo? Afirmativo, Olimpo 08, mensagem pela torre, é a reportagem do solo, com a Juliette, internacional. Vive táxi à direita pela Alfa, reporte antes da Juliette, Olimpo 08. Olimpo 08, entrando na Juliette. Solo Salvador, é o azul 2714, pushback acionamento, pátio 3. Azul 2714, pátio 3. Aguarde a autorização. Aguardando, 2714. Papa Romeu Alfa, Alfa, Alfa. Solo Salvador. Tripo Alfa acionado, 4-5, pronto para o táxi. Chame a torre do táxi, Papa Romeu Alfa, Alfa, Alfa. Tripo Alfa chamará a torre. O táxi chegou no 648-682 a bordo. 2 horas e 16, alterna Salvador. Rio Salvador, do Papa Romeu, Alfa, Alfa, Alfa. Prossiga. 4-5 acionado, está pronto para o táxi. Chama no ponto de espera da Papa, o Alfa, Alfa, Alfa. Chamará no ponto de espera da Papa, está aí com o Alfa. Diferença, gol no 648. Sim, de Alfa, pode esperar, chama a torre, gol. Negócio desligado. Muito obrigado pelo apoio. Bom dia para nós, amigos do controle. 3 para decolagem. Bom dia, os amigos. Azul 2714, parte 3, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama pronto para o táxi. Obrigado, pushback em coordenação com a equipe de solo, chamando a táxi, 2714, Azul. Solo Salvador, bom dia, TAN 3191. TAN 3191, solo Salvador. Está em comando novembro, autorização para o espaço 0 Galeão. TAN 3191, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 340. Pós-decolagem, curva direita, saída da El, Leda, após fixo Irume. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 5477. Autorizado, Galeão, nível 340, de alto do plano, saída da El, Leda, voo Irume, controle 1935, transponda 5477. 5477, confere. Chame pronto para acionamento. Ok. Tomei 48, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 9-9. Livre decolagem, agora 648. Torre Salvador, muito bom dia, o azul 2796, quantos caras dão 1-0 pronto? Azul 2796, bom dia, a Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem 1-0, 2796. Uno 648, decolada 03, controle 1, 19.35. Ah, 35, obrigado. Solo Salvador, azul 2714, para o táxi POB 38, autonomia 4 horas e 30, alterna Palmas. 38, 4 horas e 30, alternando Serra Brava, Papá, Juliette. Azul 2714, número 4 para decolagem. Corrijo, é número 4 para decolagem. Seguirá um Charlie 56 X-Ray, que está cruzando Pátio 1. Gente, o azul 2714. Acuse visual com o Charlie 56 X-Ray, azul 2714. Acusará visual, azul 2714. Só no gol, no 621, está na posição 7 para puxa acionamento. Ciente, gol no 721, mantém a posição. Mantém. Solo azul 2714, poderia iniciar até a entrada do Pátio 1? Olímpio 08, mantém um ponto de espera. A entrada do Pátio 1, azul 2714? Pode sim, até o final do Pátio 3, dando passagem e acusar, avistando os Charlie 56 X-Ray. Ciente, acusará o azul 2714, dando visual. Azul 2796, livre decolagem pista no zero, vento no 30 graus, 89. Livre decolagem dando zero, 2796. Triplo Alfa na escuta. Triplo Alfa na escuta. Confirma a posição? Está se aproximando da Papá, ali para o cruzamento, está aguardando a retirada da passagem. Gente. 27114, mudamos a ordem, vamos mudar a ordem. É, livre táxi em frente, prossiga atrás do P3, é o número 2 agora para decolagem. Gente, visual para a aeronave como número 1, a gente prossegue como número 2, o azul 27114. 935, chamar o azul 2796. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2796, perfil da Tuca. Azul 2796, bom dia, contato radar, será Conde, suba nível 190. Desculpa, senhor, é Conde, é 190, o 2796. Triplo Alfa na Quebec. Prossegue Quebec, Mike Lima, na Lima chama Solo, 121, décima 1. Na Lima chama Solo, Triplo Alfa. Teria previsão para o gol no 621? No 621, posição 07. Ah, só um instante. Assim que um Charlie 56 X-Ray passar sua cauda, estará autorizado para o pushback. Gol no 621. Reporte pronto para o táxi, ele já está um minuto aí mais ou menos de passar sua cauda. Então após a nave, daí puxa a torna, chama táxi, 621. Correto. Solo Salvador, o Papa Romeu Alfa, Alfa, Alfa. Tá só estando. Salvador é o gol 909, mata na 10. Quem tem informação no lembro da autorização, Fortaleza. Autorizado para Fortaleza, conforme rota do plano, nível de voo 370. Decola da pista 10, curva esquerda. Saída Momo, Cogbo, Froti. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 5474. Autorizado Fortaleza, nível 370, via rota do Pronto, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, Froti. Chama o controle 1935, via 2, 1935. Repita, por favor, não entendi. Está autorizado Fortaleza, nível 370, via rota do plano. Decola 10, curva esquerda, saída Momo Froti. Chama o controle em 1935, torre 1895, transponder 534. E corrige o transponder. Corrige o transponder. para 5474 e a saída Momo, após Cogibo e após voa para a posição Froti. E não Momo, transição Froti. Protege Momo, Cogibo e após Froti. Momo, Cogibo, Froti e o transponder é 474. Cotejamento correto. Chame pronto com acionamento, gol no 094. Pode lá. Falou, gol no 621. Poderia confirmar a posição da aeronave? Que vai passar a retaguarda? Estou procurando aqui, a gente tem uma restrição de visibilidade, não estou mais avistando o tráfego. Mas ele deve estar aparecendo aqui para mim, só um instante. Deve estar passando ou ter passado aí, só que eu não estou vendo. Qual aeronave seria? Alô, o Papa Romeu Tripulão, está parado na Lima, aguardando a autorização para prosseguir. Livre táxi, cruzando o Pátio 1, Triplo Alfa. Triplo Alfa. No 0, vento no 2, 0 graus, no 0, 9. Livre decolagem, azul 27, no 4. O jatinho Cessna 56 X-Ray está autorizado. Ah, tá ok, obrigado. Ele já vai passar aí agora mais alguns segundos a sua cauda. Gol no 621. Decolada 113, controle 1, 19, 1935. Chamará 1935. Controle Salvador, Olímpia 08. Olímpia 08. Quando ele está fazendo desvio da esquerda, para evitar formações e manter visual. Eficiente, livre desvio, Olímpia 08. Controle o azul 2714, transfere na sua escuta. Azul 2714, contato no radar, sai da Momo, subo nível 160. Na Momo, senhor, 160, o 2714. Azul 4207, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da El, Leda, após Mótima. Controle 119.35, torre 18.95, transponder 5503. Torre 4360, Guarulhos, rota do plano, 190, desceu da El, Leda, Mótima, segue rota fora. 935 ao controle, 8922, 5506, cotejamento correto, chama pronto para acionar. Passa para o posicionamento no poder. Então, 3491, Tran 3191, aguarde autorização. Aguarde. Então, no gol 1621 para o táxi, 169 a bordo, alternando o Galeão, 3 horas mais 40 minutos. Livre táxi, via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, gol no 621, chegando no ponto de espera, transferência. Índia Alfa, 295, espera no 621, no graço. Romeu Triplo Alfa, decolada Zuno 5, controle 1, 19, decimal 35. 7935, Triplo Alfa. Controle Salvador, Rafa Romeu Alfa, Alfa Alfa. Ah, controle sem informação, foi para o Azul 2714, ela chegou sobre modulada. Eu, Azul 2714, dá presente em rota, Barreira. Dá presente em rota, senhor. Barreiras, grato, 2714. Controle Salvador do Papa Romeu Alfa, Alfa Alfa. Papa Romeu Alfa Alfa Alfa, contato radar, saída da El, suba 400. Subida da El, subindo para 400, triplo Alfa. Tango, bom dia. Peço em condições visuais para Salvador, reporte em ideal de descida. Dona Lima tem cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 621. Quatro, vamos tráfego agora 10 horas, 17 milhas, como sudoeste, sem contato com controle. Inicialmente 4.500 pés e tipo desconhecido. Zero nove quatro, portão no zero, ordene com a equipe de solo, chame pronto para tarde. Ordene, chama. Controle, tipo desconhecido. Ali pronto. Flow 1621, mantém a posição. Mantém. No 621, no livre decolagem, pista no zero, vento 110 graus, 109. Livre decolagem da 101, no 621. Meu triplo alfa, dá presente direto pro base. Dá presente direto pro base, triplo alfa. Com 864, via Mares, desce agora para 2000 pés, ajuste 10-1-4. Meu, ajuste 10-1-4, chegada via Mares, gol 1864. Alfa Tango Tango, tráfego informado, agora 10 horas. 9 milhas, em ascensão, cruzando 6.000, com 90 graus, 99 ground speed, rumo sudoeste. Feito agora com defesa aérea dos canais previstos. Livre táxi, Índia e Alfa, ponto de espera no zero, tá? 3191. Livre táxi, até o ponto de espera, 3191. Para o táxi, o Gol 1094, POD é de 120, alternamos João Pessoa com 3 horas e 51. 0 para o ITAP. 050 ITAP, isso está acertando. Boa, 120, autonomia? 3 horas e 51. Gente, livre táxi, número 2, ponto de espera via Indy Alpha, Gol 1094. Indy Alpha, como número 2, Gol 1094. 4207, para procurar para o estacionamento no portão 3. Após a passagem do Boeing 737 da Gol, estará autorizado. Azul 4207. Chame pronto para o táxi. Agora a passagem da Gol, após iniciar as contas do 4207. Afirmo. Está passando um Airbus, a cauda no momento, logo em seguida o Boeing da Gol. Bem, agora o Airbus, a nota da Gol, pode prosseguir. Chame pronto do 4207. Esse é o tráfego, 9 horas, 3 milhas, passando 70 em ascensão, rumo sudoeste. Tráfego agora em ascensão 0, 7.200 pés. Vamos Salvador, Romeu, Serra, Golf, Oscar, Torre, Salvador, repita a mensagem. Romeu, Serra, Golf, Oscar, qual a intenção de decolagem? Gente, Papa Romeu Serra Golf Oscar. Aguarde cópia. Já copiou? Qual a intenção? Qual a intenção? Chama para cópia? Papa Romeu Triplo Alfa, Centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 1251, 1335, Papa Romeu Triplo Alfa. Para o corredor forte. Controle 1, 19,35, torre 1,8, decimal 95, transponda 0,126. Correto. Confirme o local de estacionamento. 4402 a bordo. Ciente. Transferência para a torre quando para início de táxi. Papá Romeu Serra Golf Oscar. Sete no 4. Forma o tráfego. 2 horas. Agora 25 milhas, rumo sudoeste, em ascensão, passando 8.500 pés, sem contato com controle, tipo desconhecido. Preparação para separação do tráfego, curva direita, vou na proa 330. Limite desta proa é 60 milhas afastado de Salvador, 60 milhas DME, após em rota. Certo, senhor, voando na direita, na magnética 330, por 60 milhas. Caso negativo falhas, após 60 milhas, voe em rota, senhor. Controle Gol 1864, estabilizado, ILS. Gol 1864, Livre LS, chame torre 1-1895. 1-1895. Já mandou, está 3198. Bom dia, informação novembro. Foi 3198, bom dia, chega da Mari, desça para o nível 060. Mari 060. Ainda pode voar morte para o Gol 1621? Negativo, mantém a saída devido a tráfego no setor. Gente. Papa Romeo, Whisky, Oscar Tango, deixa parar 2000 pés, ajuste 104, reporte localizador, pistão 0. 4000, reportará estabilizado 877. Azul 2796, 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju em 1203. 1203, chamará Azul 2796. TAN 3198, redução para 2509. 621, chame agora ao centro Recife em 1251, na alterna 133, decimal 25. 351-3325, 1621, grato. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão 0, transferência. Azul 4207. Ponto de espera, transferência, azul 4207, senhor. Opa, um abraço aí, tá bom? Controle Salvador, azul 2714, solicita nível final 180. 2714, 7 aguarde confirmação. Guardando 2714. Papapá, Juliette, Juliette Tango, voo local, litoral norte de Salvador, até 20 milhas, decola da pista 1-7, curva esquerda, corredor forte. Controle 1-9-35, torre 1-8-95, código transponder 5404. Cotejamento correto, pessoas a bordo, já tem? 04, transferência para a torre, o papapá, Juliette, Romeu, correio, Juliette, Juliette, Tam. Norte 121, décima 1. Norte 121, boa. Prossiga. Afirma, companheiro. Ok. Paraná. Autorizado agora nível 180, subir uma senha, marcando ainda a pro, seu limite permanece 60 milhas, afastado de Salvador. Sim, senhor, acessão para 180, ainda com a mesma restrição, mantendo a proa. O 2714. Pátio. O 04. Ok, reporta no ponto de espera da Oscar. Zero, 90 graus, 99. Nível de decolagem, 0, 0, 9, 0, 9, 4. 229, 198. Estamos, é a torre. Posições da cauda presente, toca a aeronave agora no ponto de espera da Oscar. Estou Ok, então, número 2, aguardando. Aguardando, tá. Estou em Salvador, com 2407, ponto de espera 90, pronto. Azul 4207, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém cabeceira no zero, 4207. Chega o Fiosca, alinha e mantém pista no 7. Voo no 094, decolado 31, no controle 1, 19, decimal 35. General 35, vai chamar. Controle Salvador, voo no 094, decolou passando 1000 pés. Voo 094, contato do radar, me dá MOMO, subo 370. MOMO direto ao 370, voo no 1094. É 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 013 agora. 013, rebote no localizador. Ok, 2000 padrão, rebota no local da 3198. Puxa, Catango, Livre LS, chama torre em 118.95. Estabilizado, 18.95, Escar Catango, bom dia. Azul 2714, traço ultrapassado à esquerda, 9 horas, resta uma navegação direto Barreira. Barreira, sobre 2714. Oi, Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Whisky Oscar Tango, estabilizado, X-Way, Gabriel. Bom dia, Whisky Oscar Tango, confirme intenções de pouso. Bom lugar. Continua a aproximação, guardando pista livre, Whisky e Oscar Tango. Guardando, Tango. Pega o Fiosca, inicia de imediato. Livre decolagem pista no 7, vento no 1 no 0 graus, 8 nós. Decolado 33, controle 1, 19, decimal 35. 207, contato radar, saída da El, subo 360. Da El 367, 4207. Sul, aguardando para o cruzamento do campo. Sul, aguardando o cruzamento, copiado. Whisky Oscar Tango, livre pouso, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 99. Livre pouso, Oscar Tango, Whisky Oscar Tango. Dada informação, Charlie 150, mantendo 1 mil pés no setor sul do campo, aguardando para o cruzamento do campo, não interfere.